Aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante da palavra do Senhor mais uma vez e eu quero convidar você a ouvir essa palavra e a acolher essa palavra, porque é a palavra do Senhor. E o texto, ou o livro de Hebreus nos diz que a palavra do Senhor, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela é apta para separar, para discernir ou separar alma e espírito, juntas e medula. Então, e também discernir os pensamentos do coração. Então, nada foge à palavra do Senhor. Nada escapa ao poder da palavra do Senhor. Ela separa alma e espírito, juntas e medulas, e ainda discerne, ou compreende, vê tudo o que está no nosso coração. Hoje nós vamos ver o capítulo 36 de Jeremias. É um capítulo muito especial, é um capítulo que vai tratar não de muitos itens, mas ela vai tratar basicamente de três coisas muito importantes. Primeiro, Jeremias ainda estava preso no átrio do palácio. Ele já fazia um tempo, muito tempo que ele estava preso. Mas a palavra do Senhor não estava presa. Então o Senhor o visitou na prisão mais uma vez e falou com ele e disse para ele escrever em um rolo, em um livro, todas as palavras que ele, o Senhor, diria. E esse livro deveria ser lido no templo, no dia de jejum, porque o rei e os sacerdotes haviam proclamado um dia de jejum, como um dia de arrependimento, um dia para arrependimento. E aí o Senhor então fala com Jeremias, que Jeremias escrevesse no livro tudo que ele estava falando, tudo que iria acontecer a Jerusalém e a Judá, caso eles não se arrependessem e voltassem atrás nas suas decisões e nos seus procedimentos. Então Jeremias chama Baruque. Baruque é o escriba de Jeremias. Ele manda chamar Baruque. E Baruque vai ao encontro dele. E Jeremias diz para ele que é para ele escrever todas as palavras em um livro. E assim ele faz. Jeremias vai falando e Baruque vai escrevendo. E aí termina de escrever e aí dá a ordem para ele: agora você vai, eu estou preso, não posso ir. Mas você está livre. Vá até o templo e faça conhecidas todas as palavras que o Senhor disse. Ele foi no dia de jejum, no dia que todo o povo de Jerusalém e Judá tinham subido para o templo, para irem ao templo, para jejuar e confessar pecados e buscar ao Senhor. Porque o Senhor disse: olha, pode ser que eles, ao ouvirem essas palavras, eles se arrependam, se convertam a mim, e eu, o Senhor, não farei contra eles nada do que está escrito nesse livro. Então ele leu, e quando ele leu, todos ouviram, E um dos sacerdotes saiu e foi até o palácio, onde estavam reunidos todos os príncipes e todas as pessoas importantes estavam reunidas. Ele fala todas as palavras que Baruque havia lido, havia dito, falado a mando de Jeremias, o profeta, que estava preso. E os príncipes então ouvem com temor a palavra. Todos os nobres que estavam ali ouvem com temor essa palavra. E mandam esconder Baruque e Jeremias, por precaução, porque quando o rei ouvisse, ninguém sabia qual seria a reação do rei Joaquim, que estava no quarto ano do seu mandato, ou seja, 605. Ele tinha assumido em 609. E aí eles vão até o rei e esquecem o rolo, de levar o rolo. Deixam o rolo na sala onde estava. E vão e falam ao rei, relatam ao rei tudo que estava escrito. E começam, aí o rei então manda buscar o livro. E todos começam a ler. O rei estava na casa de inverno e a lareira estava acesa. Então eles começaram a ler e leram quatro páginas. Quatro páginas apenas do livro que havia sido escrito por Baruque, a mando de Jeremias, que tinha sido dado pelo Senhor. Ele pega esse livro, lança a mão desse livro e joga, arranca essas quatro páginas e joga-as no fogo. E pega o livro e lança o livro também no fogo. Ou seja, ele queima tudo no fogo. E aí, fala, onde está Jeremias? Onde está Baruco? Onde eles estão? Aí ninguém falou, eles estavam escondidos, eles tinham se escondido. Então ninguém sabia onde eles estavam. Os príncipes tinham libertado ele da prisão e eles tinham se escondido. Ou seja, a palavra do Senhor não foi ouvida. Aí o Senhor mandou Jeremias escrever, mandar Baruque escrever tudo novamente. E assim eles fazem. Escrevem tudo, palavra por palavra, do que o Senhor tinha dito a respeito de Jerusalém e de Judá, e a respeito do rei, a respeito de tudo que iria acontecer. E o texto encerra no capítulo 32, dizendo assim: Então tomou Jeremias outro rolo e os deu a Baruque, o escriba, o filho de Neerias, que escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Esse texto vai falar, o texto, o rolo, o que estava escrito no rolo, ia falando que o Senhor traria Nabucodonosor, e Nabucodonosor invadiria a cidade e levaria muitos cativos com eles. E exatamente no ano 605, o ano em que esse rolo foi escrito por Baruque, ditado por Jeremias, dito pelo Senhor a Jeremias, e escrito por Baruque, que era o escriba de Jeremias. No mesmo ano que Joaquim ouviu e queimou o livro, o Senhor manda escrever outro para ficar como testemunho contra ele, Neste ano, neste mesmo ano, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo todos os nobres, príncipes, escribas, ferreiros, artesões, ou seja, todo o povo que sabia ler, sabia escrever, era de boa aparência, fosse de boa aparência, ele dá toda a instrução, ó, traz todos os homens que são de boa aparência, que tenha conhecimento, que saibam ciência, que saibam fazer alguma coisa, que sejam artífices, ou seja, traga todos aqueles que estão em Jerusalém e que são pessoas que poderão ser muito úteis como escravos aqui na Babilônia. E em 605, é que Daniel vai para a Babilônia. Ele vai junto com os primeiros cativos. Daniel, Ananias, Azarias, eles vão juntos para a Babilônia. Lembram? E eles chegam lá. E o rei então separa os príncipes e aqueles que eram de boa aparência e que tinham sabedoria, como Daniel e os amigos dele, que vão receber outros nomes, né? Vão receber Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel e esses três amigos dele propõem no coração não contaminar-se com as iguarias da mesa do rei. Por quê? Porque o rei tinha dado ordens para que eles comessem, que a comida deles, desses primeiros que foram levados para a Babilônia, que esses príncipes, que esses nobres que foram levados, eles fossem muito bem alimentados. Porque depois de 3 anos, ele iria averiguar o conhecimento deles, e nesses 3 anos eles iriam ser instruídos em toda a ciência, em todo o conhecimento da Babilônia. Mas Daniel, vocês lembram, ele propõe no seu coração não contaminar-se com as iguarias da mesa do rei e pede para Aspenaz, que era o encarregado, o eunuco encarregado por eles, que não forçasse-os a comer daquelas iguarias, mas que desse para eles legumes, pão e água. E Aspenaz fica com medo. Ele fala: não, não posso fazer isso, o rei vai me matar. Porque vai decair o semblante de vocês, vocês não vão ficar com aparência boa, vão ficar pálidos, devem ter tratado algumas coisas desse tipo. Então eles falam: nos dê uma chance, nos prova. Durante um curto período de tempo. Se nesse tempo você achar que nós está decaindo o nosso semblante, então nós nos rendemos. Mas passou-se 10 dias, aproximadamente, e eles estavam mais robustos, mais curados e mais fortes do que aqueles que comiam das iguarias da mesa do rei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é um texto muito peculiar, porque Joaquim, ele tinha visto tudo que seu pai, Josias, tinha feito, o trabalho que ele tinha feito, do meio do povo altares, derrubado altares de Baal, posses ídolos e tantas outras reformas que Josias fez. Ele viu tudo. Josias fazendo tudo para agradar ao Senhor. Mas ele assume o trono depois da morte do pai. E ao ouvir a palavra do Senhor, ele não teme a palavra do Senhor. Antes, pelo contrário. Ele pega a palavra do Senhor e queima. e queima. Assim, ó, dizendo assim, olha, nada do que está escrito aí vai acontecer. A Babilônia não vai vir contra nós não vamos ser atacados, nós não vamos ser feitos escravos, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Ele deve ter, talvez, pronunciado essas palavras. Nós não vamos ser escravos. Mas ele se enganou, porque naquele mesmo ano, Nabucodonosor invadiu a Babilônia e fez escravos todos os nobres, os príncipes e as pessoas que tinham conhecimento e que tinham habilidade. Então, primeiro se levou esse grupo. No mesmo ano que Jeremias recebeu do Senhor a palavra que era para ser escrita no livro, para ser lido primeiro no templo, e lógico, lendo no templo, depois seria levado para o palácio. O sacerdote ouviu e foi lá para o palácio. Os príncipes ouviram. Provavelmente Daniel devia estar no meio deles. Ouviu e temeram aquela palavra. Tanto que, falou assim, ó, eles temeram a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo eles previram a reação do rei. Tanto que eles mandam Jeremias e Baruque se esconder. Porque se eles não tivessem se escondido, Joaquim não só teria queimado o rolo, como talvez poderiam queimar os próprios Jeremias e Baruque, ou mandar prender, ou mandar matar, ou mandar fazer alguma coisa contra eles. Joaquim perguntou por eles, procurou-os, mas o texto diz que o Senhor os escondeu. O Senhor os escondeu, o Senhor os poupou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você nessa noite: a palavra do Senhor, uma vez que saiu da sua boca, diz-nos a sua palavra que ela não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo para o qual foi designado. A palavra do Senhor foi dada a Jeremias. Jeremias falou para Baruque, Baruque escreveu. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, de graça e misericórdia, desejou que o seu povo, ouvindo aquela palavra, pudessem se arrepender e se converter. E convertendo, ele, o Senhor, pudesse perdoar a sua iniquidade e o seu pecado. E o que significava isso? Perdoar a sua iniquidade, perdoando o seu pecado? A Babilônia, o rei Nabucodonosor, com a Babilônia, não viria contra Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam arrependido dos seus pecados, haviam se convertido ao Senhor. O dia do jejum teria sido realmente verdadeiro, um dia de real arrependimento. Um dia de real conversão. Mas eu disse pelo contrário. O dia do jejum, que era para ser um dia de arrependimento e um dia de conserto com o Senhor, foi um dia de rebelião contra o Senhor. Porque na medida que o rei se rebelou, o povo apoiou. Os sacerdotes ficaram do lado do rei. Só alguns príncipes. Algumas pessoas que eram tementes a Deus ficaram, ouviram a palavra com temor mas o resto das pessoas não. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, hoje o Senhor nos convida, como convidou o povo de Jerusalém e Judá no ano 605 a.C., a se converter, a se arrepender dos seus pecados e voltar-se para ele, para que tudo que estava escrito no livro, ou seja, todas as maldições que estavam escritas no livro, não viessem sobre eles. Da mesma forma, hoje, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama, o Senhor nos adverte, para que nós possamos ouvir toda a palavra que está escrito no rolo do livro da vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está escrito aqui é verdade. Tudo que está escrito aqui é a mais absoluta verdade. E se você até hoje duvidou de alguma parte da palavra do Senhor, acha que essa palavra já se cumpriu ou não vai se cumprir, que isso é história da carrochinha, que isso é uma coisa que não convém muito bem, não pega muito bem. É que você pensa que talvez como temos visto pastores, pessoas dizerem que esse livro hoje não responde mais às necessidades da nossa sociedade. Ele não tem mais como suprir as necessidades da sociedade. Se você está nesse meio, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, arrependa-te. Faça hoje, de hoje, um dia de jejum, um dia de arrependimento, um dia de conversão, e volte-se para a palavra do Senhor. Porque tudo que está escrito na palavra do Senhor está sendo provado cientificamente que é verdade. E mesmo que não fosse provado cientificamente, ela continuaria sendo a palavra de Deus e por isso continuaria sendo a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Pela palavra de Deus, nós somos santificados. Pela palavra de Deus, nós somos lavados. Não faça como Joaquim. Não queime esse rolo. Não queime as páginas dessa palavra. Joaquim ouviu quatro páginas. Arrancou as quatro páginas e queimou. E em seguida jogou o resto também no fogo. Eu digo para você, não arranque nenhuma página da palavra de Deus e jogue no fogo. Ou jogue no lixo. Ou deixe escondido para lá, jogado para lá, para que as traças comam. Mas pegue esse livro, leia todas as palavras que estão nele, observe-as, cumpre-as. E Nabucodonosor não virá contra você. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se guardares todas as palavras do livro desta lei, então as bênçãos virão sobre vós. Mas se não guardar, todas as maldições contidas nesse livro virão contra você. Joaquim não guardou. As maldições contidas no livro vieram contra ele e contra o seu povo. Deus não deseja fazer o mal. Deus não tem prazer no mal. Deus é bom. Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas Deus também é justiça. Hoje, algumas pessoas têm pregado, a palavra tem sido pregada, falando só de Deus de amor. Que Deus é amor, que Deus é amor, o amor de Deus, a graça de Deus, só amor e graça. É verdade que Deus é amor e graça. Mas é verdade também que Ele é justiça. É verdade que a espada dele divide alma e espírito. É verdade que ela divide juntas e medulas. Assim como é verdade que ela discerne o que está no coração. Por isso, ainda que você não faça, não esteja fazendo, as pessoas não estejam vendo nada de mal em você, você é visto como um bom crente. Mas se no seu coração a palavra de Deus não está como está na sua boca, o Senhor está vendo. E a justiça dele, a seu tempo virá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto nos mostra que aqueles que fazem a vontade do Senhor, o Senhor os guarda e os protege. O rei procurou Jeremias e Baruque para talvez matá-los. Mas a Bíblia, mas o texto vai dizer, depois você pode ler o capítulo 36, vai dizer que o Senhor os escondeu. Porque eles estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazerem. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Eles estavam agradando o Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor em verdade e justiça. O Senhor os protegeu. Portanto, em nome do Senhor Jesus, sirva você também o Senhor em verdade e justiça, na sua mente e no seu coração. E ainda que os reis dessa terra procurem por você, eles não vão te encontrar, porque o Senhor te esconderá, como fez com Jeremias e Baruque. O Senhor protege. O Senhor protege. Deus é amor. Deus manda-nos fazer alguma coisa, mas Ele está conosco. Ele disse assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Eu não sei como você está hoje, o que está acontecendo com você, quais os problemas, quais as dificuldades que você está enfrentando, ou quais as bênçãos que você está desfrutando também. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está aí com você. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por momentos de tribulação, a palavra de Deus diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O seu choro pode durar uma noite, não uma noite cronologicamente exato dizendo. Pode ser mais de uma noite cronologicamente dizendo. Pode ser que o amanhã não seja o amanhã de amanhã. Pode ser um amanhã daqui a um tempo. Mas esse amanhã se virá, esse amanhã se fará verdade, porque a Bíblia diz isso. E se a Bíblia diz, é a verdade. Passamos por dificuldades, passamos. Choramos, choramos. Mas o Senhor está conosco para nos consolar. O Senhor está conosco para carregarmos-nos no colo, para fazer aconchego, para nos aconchegar. O Espírito Santo de Deus está gemendo por você. Porque a Bíblia diz que às vezes, e às vezes acontece na hora que a gente está sofrendo, na hora da grande tribulação, a gente não sabe nem como orar, a gente não sabe o que pedir para Deus, o que colocar diante de Deus. Quantas vezes isso acontece? Nós não sabemos como orar. Mas aí a Bíblia diz assim, ó. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Ainda que você não esteja sabendo orar, porque não fez o dia do jejum, na hora que tinha que se arrepender, não se arrependeu, e aí está colhendo as consequências. Mas é tempo, se você dobrar agora os seus joelhos, confessar a Deus os seus pecados e pedir a Ele misericórdia e pedir a Ele perdão pelos seus pecados, Ele vai te perdoar. Porque Deus tem prazer em fazer isso. Mas se continuar como o rei Joaquim, embrutecido, a Babilônia virá e aí não há quem possa salvá-lo das mãos do rei Nabucodonosor. O Senhor mandou, Jeremias escreveu o livro, o rolo. E esse rolo deveria ser lido no dia que Jerusalém e Judá tinham proclamado um dia de jejum ao Senhor. E exatamente no dia do jejum, esse livro foi lido. E eles não acolheram a palavra do Senhor. Ou seja, um jejum que não era verdadeiro. Porque se fosse um jejum verdadeiro, teriam ouvido a palavra do Senhor, rasgado as suas vestes. Arrependido e teriam sido salvos da espada e do cativeiro. Mas eles não fizeram isso. E depois vai ter outras, o Senhor vai escrever outras mensagens, mandar mensagens e mais mensagens para ver se toda Jerusalém não fosse destruída. Mas eles não vão ouvir palavra nenhuma. Mas eu creio que com você é diferente. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Você tem ouvido a palavra do Senhor. E você tem orado ao Senhor. Você tem se quebrantado diante do Senhor. E eu quero te dizer que o Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem visto as suas lágrimas. E os anjos do Senhor têm recolhido em taças de ouro as lágrimas e apresentando-as diante do Senhor. É o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Que as nossas lágrimas são recolhidas pelos anjos e elas são apresentadas em taças de ouro diante do Senhor como incenso agradável ao Senhor. Eu sei que você está orando e que você tem orado. Eu sei que você tem buscado a vontade do Senhor, buscado a face do Senhor. Continue buscando a face do Senhor, andando e chorando. Mas busque a face do Senhor, porque nenhuma lágrima sua será em vão. Todas elas serão recolhidas pelos servos do Senhor, pelos anjos do Senhor, pelos mensageiros do Senhor, que estão a nosso serviço, diz-nos a palavra. E essas lágrimas serão apresentadas diante do Senhor como incenso de aroma agradável. E aí o Senhor receberá o aroma agradável das suas lágrimas e derramará sobre você as suas bênçãos, como diz Deuteronômio capítulo 28 e tantos outros textos ao longo da palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu digo, não faça como Joaquim, não arranque nenhuma página do livro, do rolo da vida e jogue no fogo. Mas pegue cada uma delas, coma, como o Senhor fez com alguns profetas, fez com Ezequiel. Mandou Ezequiel, coma o rolo. Mandou João comer. Então, coma o rolo do Senhor. Coma a palavra do Senhor. Nós não vivemos nem só de pão. Lembra a palavra do Senhor? Quando Satanás tentou ele no deserto, depois dele ser batizado, a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor o impeliu para ir para o deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias de jejum, de sofrimento, de escassez, de fome, de sede, Satanás aparece para ele e fala assim, ó, se você realmente é o Filho de Deus, manda essas pedras aí transformar-se em pão. E o que que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vivemos só de pão. Não somos alimentados só com pão, com comidas gostosas e outras, com tantas iguarias que muitas vezes temos. Essas iguarias não nos sustentam sozinhas. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Devemos, comemos o pão? Comemos o pão. Nos alimentamos? Nos alimentamos. Mas não basta. É necessário nos alimentarmos também da palavra de Deus. Porque esta sim verdadeiramente nos alimenta. Que você seja alimentado por essa palavra. Se você não tem sido alimentado, comece a se alimentar. Comece a ler. Hoje eu fui no posto de saúde. Enquanto estava lá, peguei o celular e fui ler. E li alguns capítulos do livro de Hebreus. Eu fiquei assim, a minha vontade foi levantar no meio daquele monte de pessoas que estavam aguardando lá para ser atendida e começar a ministrar para eles a palavra do Senhor, o que estava escrito em Hebreus a respeito de Jesus, do sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Sacerdote que ofereceu o sacrifício único, de uma vez por para sempre. Não como sacerdote segundo a ordem de Arão, que oferecia um sacrifício por si e para primeiro, para depois oferecer pelo povo. Não, ele ofereceu a ele mesmo como sacrifício único e suficiente, porque ele é o sumo sacerdote da nossa propiciação. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é único. E ele é o sacerdote que oferece sacrifício, ofereceu sacrifício de propiciação pelos nossos pecados de uma vez para sempre. Então, queridos, se você ainda não aceitou Jesus, aceite ele hoje como Senhor e Salvador da sua vida. E experimente a alegria de ser filho ou filha de Deus. Experimente a alegria de ter o testemunho interior do Espírito. O que é isso, pastora? É o Espírito de Deus testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, é filha de Deus. Para isso, basta você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu abro a porta do meu coração, porque a Bíblia diz que ele está à porta e bate. E aquele que ouvir e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então, basta você dobrar os seus joelhos, abrir a porta do seu coração, e o Senhor vai entrar e vai fazer morada no seu coração. E o Espírito dele testificará com teu Espírito que você é filho dele. Que você já não é o mesmo. O Espírito testificará que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo na sua vida. Mas é necessário comer o livro. É necessário devorar o livro. Não arrancar páginas e jogar no fogo. Ou no lixo. Ou dizer, essa página aqui, e essa aqui eu acho que não está certo não. Isso aqui não está muito correto não. Palavra de Deus é a verdade. Totalmente verdadeira. De Gênesis a Apocalipse. Aceite essa palavra, porque é palavra de Deus. E é para a sua felicidade, para o seu bem, não só seu, como dos seus descendentes. Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. E visita até a maldade, até a terceira e quarta geração. Olha o disparate. Para abençoar, ele abençoa até 1000. Para amaldiçoar, é só até a terceira ou quarta geração. Olha o amor de Deus. Por isso João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ter vida eterna? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha a palavra de Deus como palavra para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração. Deixa essa palavra te inundar. Deixa essa palavra te lavar. Deixa essa palavra te santificar. Porque a Bíblia diz: sede santos, como santo é o Senhor. E nós somos santificados pela palavra de Deus. Não somos santificados pelos nossos esforços. Nós somos santificados pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Joaquim não aceitou. Mas você pode aceitar. E eu creio que você está aceitando. Que você já aceitou. Muitos de vocês já aceitaram. Muitos já aceitaram e precisam fazer uma correçãozinha. Está precisando proclamar um dia de jejum. Então proclame, proclame rápido, para que a alegria volte ao seu rosto. Para que o seu rosto possa ser um rosto de formosura, como diz a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu deixo essa palavra com você, para que você possa meditar. Medite nessa palavra. Se necessário, ouça mais de uma vez essa ministração. E se você não vinha lendo a palavra do Senhor, comece a ler. Comece a ler a palavra do Senhor. Talvez você não conheça nem a história dos patriarcas. Vai lá para o Gênesis, começa a ler lá, Gênesis, Êxodo, começa a ler. Aí você conhecer a história dos patriarcas, a história da promessa do Senhor, da promessa de bênção do Senhor para Israel e para todas as nações da terra. Porque foi essa promessa que ele fez a Abraão. Conheça, comece a ler e comece a ver as bênçãos que estão descritas na palavra do Senhor para a sua vida. São mais de 8 mil bênçãos descritas na palavra do Senhor para você. Desfrutar dia após dia, não só você, como toda a sua casa. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você a sua graça. Que Deus derrame sobre você o seu espírito. E que o Senhor faça. Testifique no seu coração para que proclames um dia de jejum. Mas não como o povo de Israel fez, aqui no capítulo 36 de Jeremias, mas um jejum verdadeiro, como fez Jesus. Depois de ser batizado, foi impelido pelo Espírito para ir para o deserto, para ser tentado. Ele jejuou, ele foi tentado, em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi aprovado. E você também será, porque Deus é com você, o Espírito Santo é com você, Jesus é com você. Que Deus te abençoe e que Ele te guarde. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça. E sobre toda a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém.